Trio das aparelhagens. Olha, meu amor, eu te avisei, eu te falei que essa saudade ia machucar, que essa distância ia maltratar. Você não deu ouvido e quis pagar. Tá tão difícil pro meu coração, eu não aguento amor, mas isso não. O sentimento venceu a razão. Tá tão difícil aguentar a dor dessa paixão. Amor, vem, volta pra mim, quero você. Explosão do som, DJ Chuya e DJ Beto. Bateu saudade, saudade de você. E hoje eu vou curtir. E nisso vai o som, a explosão do som, DJ Chuya e DJ Beto. Trio das aparelhagens. Essa saudade ia machucar, essa distância ia maltratar. Você não deu ouvido e quis pagar. Tá tão difícil pro meu coração, eu não aguento amor, mas isso não. O sentimento venceu a razão. Tá tão difícil aguentar a dor dessa paixão. Amor, vem, volta pra mim, quero você. Explosão do som, DJ Chuya e DJ Beto. Bateu saudade, saudade de você. E hoje eu vou curtir. E nisso vai o som, a explosão do som, DJ Chuya e